Do papel para a internet, começou mais um ZineCast. Prepara, que agora é a hora. Não! Bem, amiguinhos, voltamos com mais um ZineCast. Aqui é Fábio Camatari falando diretamente da Sala de Perigo. No meu canto esquerdo, William, mestre do magnetismo Correia. E lá no meu canto direito, recém-chegado de um teletransporte do noturno, André Ribeiro. Bem, pessoal, depois da nossa edição número 6 do ZineCast sobre robôs gigantes, aliás, eu tenho uma certa mágoa com esse ZineCast. Apesar de ter sido show de bola, né? Nós dois, inclusive, né? Exato, ficamos de fora. Então os renegados do ZineCast 6 vão fazer o ZineCast 7, cara. Aí. É vingança, né? Vingança, mano. Os três ficaram de fora. vamos gravar o outro que a gente não gravou. Justo de robôs gigantes, cara. Justo eu que assisti. Eu queria falar do Gran Titan, cara. Dos Flashman. Não, filho da mãe, isso aí, isso se chama motim. Isso é, tem verdade. Nome, isso é motim. Mas tudo bem. A gente despaga nessa, né? Isso, tudo... com os X-Men. Desculpa, entreguei. Não. Vamos lá. Bom, pela entrada, acho que o pessoal já começou a perceber que o assunto hoje vai ser X-Men, né? A pauta desse ZineCast é X-Men 50 anos. Olha aí, meio século de X-Men. Nas nossas vidas nerds, hein? E o Wolverine continua o mesmo, né? Nem um fio de cabelo branco ainda. Cara, o Wolverine é como aquele comercial do Bamerindos, do extinto Bamerindos, né? O tempo passa, o tempo voa e o Logan continua aí numa boa, cara. Aliás, o Wolverine só envelhece no futuro muito distante, né? E ele envelhece só na costeleta. Igual o Reed Richards. Richards, Hal Jordan, né? Hal Jordan teve uma época que envelheceu só na costeleta também, né? O Vienna Hair acabou antes de chegar na costeleta. Bom, e aí, seguindo a tradição inaugurada no último ZineCast, agora tem uma área nova no nosso ZineCast, que é o Zona de Acesso. Ó, sacou? Trocadilho? Zine, acesso, Zona de Acesso. Né? Entendeu? É isso aí, Piscite. E dando um giro no pirocóptero da semana, duas coisas. Primeira, né? Estreou recentemente Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Não sei se vocês assistiram, tá passando no canal Sony. Eu, infelizmente, não vi ainda. Mas quais as suas impressões, companheiro Kamatari? Cara, eu sou um cara muito suspeito pra falar de Agentes da S.H.I.E.L.D., porque Vingadores, junto com Círculo de Fogo, são os filmes mais divertidos que eu já vi na minha vida. Não tô dizendo que são os melhores, mas são os mais divertidos. E Agentes da S.H.I.E.L.D. veio pra preencher um espaço entre filmes, fase 1, fase 2 da Marvel. Como tentaram fazer e fizeram até com uma certa competência com Clone Wars, né? Só que aí com uma distância muito grande, verdade, entre os blocos de filme, né? Clone Wars veio para preencher esse espaço. E aquele conteúdo extra que rolou entre o Matrix, né? Entre os filmes do Matrix também teve um anime, teve o jogo de videogame e tal. Ah, o Batman do Nolan também teve umas animações assim, entre o primeiro e o segundo filme também, é verdade. Isso, então, Agentes da S.H.I.E.L.D. é uma minissérie que veio, né, uma série de TV, né, que veio pra tentar preencher esses espaços aí. E logo no primeiro episódio já tem, né, não é spoiler, posso falar, porque ele já tá no cartaz, que é o Agente Coulson, né, que morre, né? Morre, entre aspas, no filme dos Vingadores e que tá aí, vivinho. Livre, leve e saltitante. E, Fábio, não sei se seria spoiler ou não, qual que é desse agente Coulson aparecendo lá, meu? Cara, eu diria que tá mais na cara que o nariz daquele chinês que teve um nariz desenvolvido na própria testa. Então, pra quem conhece um pouco mais das histórias da S.H.I.E.L.D. nos quadrinhos, e cansou de ver o Nick Fury levando pau, explodindo, sumindo, sendo né, vaporizado, e de repente, tum, tá lá ele na edição seguinte, vivo, né? Através do quê? O Nick Fury morreu. Não, não. Quem morreu foi um MVA, um modelo de vida artificial, né? Uma espécie de clone feito... um clone meio ciborgue, algo do tipo assim, né? Um autômato, né? Que substitui os personagens aí na hora que... Putz, matei! Na hora que o roteirista mata o cara e vem o editor e fala, pô, você não devia ter feito isso. Aí ele fala, não, brincadeirinha, pegadinha do malandro. É um MVA. Então, é uma perfeita muleta roteirística fazer os MVA. Exatamente. Então, foi foda, né? A gente que eu sou morrer nos Vingadores foi foda, mas, enfim, ele tá lá e, pelo que os diálogos mostram, pode ter algo do tipo aí. É interessante, né? Porque tá ele todo pimpão agora andando lá de novo pra lá, junto à SHIELD. Exato. O filme já faz um link com Homem de Ferro 3. Isso eu já achei legal. Então ele não é só uma continuação de Vingadores, ele já cita fatos que ocorreram em Homem de Ferro 3. E já começa a plantar, assim, terreno pra outras coisas, né? Irrigar o terreno para outras coisas que virão na fase 2, isso tá bem legal. E eu achei muito legal talvez o pessoal não também, que só está acostumado a ver os filmes da Marvel, não ler os quadrinhos. Eu senti na fotografia da série um quê de quadrinho, um ângulo. Ah, que legal. Para quem assiste assim, pô, parece meio boba essa tomada, né? Essa imagem tá meio boba, né? Meio chapada demais, né? Muito 2D, parece. E, na real, cara, se você olhar assim, você fala, pô, isso aqui tá com a cara de quadrinho, né? Um posicionamento de câmera que parece um quadrinho. Então, já achei legal. E, assim, muitas referências pra quem lê quadrinho. Você vai achar muitas referências lá. E pra quem não lê nada, você vai ver muita coisa de inspirada em seriados atuais americanos, apelo cômico, hacker, enfim. Eu recomendo. Pra querer agradar vários gostos, né? Independente do que você gosta, é uma série pra tentar chamar a galera, então, aí, tá? Exato. E quem sabe trazer novos leitores pra Marvel também, né? O cara se interessa pela série e vai procurar. Agora, essa semana também a gente teve uma notícia triste, né, William? É verdade. Essa é, infelizmente, uma notícia triste, realmente, que a gente vai ter que dar, mas fazer o quê, né? É a perda pro mundo literário e, para quem gosta de game, pro mundo gamer também, né? No dia 1º de outubro, agora faleceu Tom Clancy. Aí acho que talvez ao falar o nome, talvez você se lembre na hora de o nome estar vinculado a algum jogo, né? Porque era Tom Clancy's alguma coisa que o pessoal às vezes lembrava. Muito famoso pela série Rainbow Six e o Splinter Cell. O Splinter Cell que muita gente compara até a traço um paralelo junto com Metal Gear Solid, né? Aquele aspecto de muito de espionagem e tal, as técnicas de infiltração e tudo. Mas, infelizmente, ele deixou esse plano, né? Vai desenvolver as suas ideias em outro plano de existência agora lá. Vai levar mais diversão pra galera do outro lado lá. Infelizmente, faleceu o Tom Clancy, deixou a sua marca tanto em livros como escreveu, como Caçado Outubro Vermelho, quanto no seu legado, assim, com os games. Triste notícia, mas fazer o quê, né? Vamos seguir em frente. Pois é, e acabou de ser lançado o último Splinter Cell, né? Faz o quê? Uma semana? Duas semanas, acho? Foi agora... Bom, a gente tá falando de semanas, mas de repente você tá ouvindo isso no futuro. Não vale nada que a gente tá falando de semanas, mas... É Blacklist, se não estou enganado. Exato. Corrijam-me nos comentários se estiver errado. É o mais recente título da série mesmo, agora do Splinter Cell, né? Isso, agora no final de setembro, né, de 2013. Quentinho, saiu, acabou de sair do forno. Exato, e o pessoal tá falando muito bem do jogo e tá aí, né? As resenhas, as críticas eu ainda não vi, não. Assim, mas tá bom, então beleza. Terminou com chave de ouro a sua participação no Splinter Cell. Tomara que a desenvolvedora não vai estragar a série no futuro, então agora, fazendo títulos ruins, né? Bom, última notinha a respeito do nosso Zinecast 6, que quanto maior, melhor, eles são os robôs gigantes, né? É, particularmente eu não vejo a hora de sair o Blu-ray do Círculo de Fogo. Esse filme é necessário. Só falo isso. Tem na coleção, tem na coleção. O post tá lá. Pra quem não ouviu, por favor, faça o download e leia o post. Dê um PG View pra gente. Nos comentários eu comentei, isso. O William comentou, né? Falou de Flash King, Titan Jr., Grand Titan, isso tudo. Eram os robôs gigantes que eu gostaria de ter falado. Eu estava na zona plasma nesse período aí, não devo participar. O Rodrigo Comar comentou também aqui, destacar o comentário dele, que isso. Gostou muito do programa, né? Achou a gente lindo, maravilhoso, falou que a gente vai ficar ainda muito melhor. Obrigado pela confiança. Opa, e ele fez uma ressalva sobre as três leis da robótica, né? Criadas por Isaac Asimov. São apenas relacionadas à obra e o robô, e não a algo universal. Tipo, leis universais da robótica, não. Leis da robótica aplicadas a eu, robô. Cara, Isaac Asimov é literatura mundial nerd. Então, é universal. Pronto. É. E ainda fiz uma brincadeira no, né? No... Na verdade, a gente chegou a gravar o programa, mas esse foi um dos programas malditos. Vocês perceberam que tem intervalos grandes entre Zinecasts 5 e 6 e 6 e 7, porque houveram Zinecasts malditos, pautas malditas, gravadas três vezes e os arquivos não conseguimos editar os arquivos. E Robôs Gigantes foi uma pauta refeita. E o pessoal conseguiu aproveitar lá nos créditos finais um bate-papo meu e do Leandro. Né? É verdade, né? Com a piada com a música, né? Do Maroon 5 Moving Like a Jagger. Oh, yeah! Que foi a minha apresentação, né? Que eu comecei cantando Moving Like a Jagger porque, pô, cara, quem não queria pilotar um Jäger daquele, né? Jäger pra pronúncia alemã, mas Moving Like a Jagger. Pô, então ficou essa piada e eu confirmei 5 estrelas no Just Dance 4, ok? Dançando Moving Like a Jagger. Se você conseguiu bater o recorde do Fábio Comatari, envia a imagem do seu recorde. Faz um print da pontuação e cola, que eu aceito. Isso, manda, né? Pra ele tentar derrubar o seu recorde também. Belezinha? Fechamos aqui a zona de acesso. Vamos pra X-Men. Sobe o tema. Bem, pessoal, X-Men estão aí para fazer a alegria dos editores, dos produtores de filme. São uma franquia muito rentável de quadrinhos e de cinema, não há do que se negar. E essa cambada de mutantes está fazendo 50 anos em 2013, certo? E a gente... Cinquentinha. E a gente não podia deixar isso, né, de fora das nossas pautas do ano. Não, né? Fez parte da nossa educação, digamos assim, né? É verdade. Mais alguns menos, mas assim, todo mundo, pelo menos aqui da turma nossa, já foi na banca comprar a revistinha do X-Men. Isso, nós somos da época que a gente chamava de X-Men, nós somos pré-desenho dos anos 90. Pré-geração desenho. É a geração desenho. Exatamente. E não confundam esse X-Men com aquele. Os mais velhos vão lembrar daquele jogo maldito do Atari. Não sei se. Se o Leandro estivesse aqui, ele faria com certeza uma piadinha tosca com aquele jogo. Oh, yeah. O Leandro jogou muito isso que eu sei. Como ele não tá aqui pra se defender, a gente pode falar muito mal dele também. Isso, onde já se viu jogar um negócio daqueles, rapaz? Um negócio que era pra entreter crianças. Que loucura. E minha mãe não deixava ter um jogo pornográfico, terrível, né? É, minha mãe também. Era Pac-Man, Moon Patrol, o que é isso? Leandro, que decepção, rapaz. Jogos como esses formam o caráter da pessoa. Olha lá. Chega de falar mal deles, vamos falar mal dos mutantes. Já falamos mal isso, dos vamos mutantes, lá. Vamos falar dos mutantes dos quadrinhos agora. Doutor Fábio, o senhor quer falar quem são os X-Men? Se alguém não for desse planeta, que não sabe quem são os X-Men ainda. Vamos lá, introdutório, né? Se você ficou em hibernação, congelado num bloco de gelo da década de 60 até agora, vamos, né, te posicionar. A década de 60 foi marcada assim, por um boom de novos heróis. Né? Boom de heróis, não bunda de heróis, tá? Ah, vai, é mesmo? Por favor. Logo depois da Segunda Grande Guerra, né? Com os heróis clássicos, aquela movimentação, aquele negócio de Capitão América batendo nazista e tal. Logo depois começou a Guerra Fria. Né? A gente não vai falar da origem da Marvel Comics, mas ela se mistura um pouco com essa época. Surgiu com o Marvel antes da Timeline, mas surgiu com o Marvel nessa época. Com o Stan Lee. E nessa época, ainda chamada de Casa das Ideias, né, a Marvel promoveu o que a gente chamaria de uma gênese de novos mocinhos e bandidos, né, e que hoje estão ganhando, e hoje, quase 50 anos, né, depois, estão ganhando as telas dos cinemas aí, né. X-Men, Homem de Ferro, Hulk, entre outros heróis, eles nasceram do mote da Guerra Fria. Cada um explorando um pedaço, né? Fazendo uma crítica a um certo argumento usado na Guerra Fria. Tecnologia, ameaça atômica e por aí vai. E aí dessa leva de heróis que foram lançados... Muito medo de radioatividade, né? Exatamente. E dos efeitos que a radioatividade teria na Terra, né? Nos vegetais, no ar, nos alimentos, na água, enfim. E desse medo, né, de mutações, que já era sabido poder ocorrer mutações por causa da radiação, é que surgiram os Filhos do Átomo, né, os X-Men, que personificavam, né, esse medo dos pecados cometidos pela humanidade. Né? Seriam os nossos filhos afetados, né? Por esses resultados das exposições à radiação, dos produtos químicos, à poluição, enfim, de tudo isso que estava rolando na época, todo mundo abrindo os olhos para isso, né? Só que de um modo mais caricato, né? Em vez de nascer com mutações terríveis e mortais, as pessoas começaram a nascer com poderes incríveis. Mas essas mutações, né, os tornariam párias, né? É uma raça, digamos assim, segregada dos outros. E aí você começa a fazer uma outra crítica, que é do lado social, né? Isso. Envolvendo discriminação racial, pureza genética, né? Toda também a discussão que envolve... Se você também me permite um parênteses aí também, Fábio, pra falar a verdade, assim, eu gosto muito... Por exemplo, eu sempre fui mais decenalta, assim, né? Até o advento dos Novos 52, me perdoem os novos fãs que são dos Novos 52, mas eu tô aqueles velhos rabugentos mesmo, eu gosto mais de antes da DC, tudo bem. Mas eu gosto muito da Marvel também. Mas os X-Men, eu gosto mais, vamos dizer assim, dos heróis mais clássicos da Marvel, né? Eu gosto mais do Homem-Aranha, do Capitão América, do Homem de Ferro que tá na vibe hoje e tal, dos Vingadores, do Quarteto Fantástico. Os X-Men, sei lá, gosto pessoal, isso pra gente. Que tem, né? Talvez deva ter muitos fãs de X-Men aí ouvindo. O próprio André é um fã carteirinho dos X-Men. Eu não fui muito fã deles, assim, aquele motezinho de, né, proteger os humanos que nos temem e odeiam, né? Eu achava meio... Nunca gostei muito desse mote aí. Mas, enfim, eu respeito muito os X-Men. Eu gosto desse aspecto dos X-Men aí, porque, primeiro, esse aspecto, um reflexo da época. Desses anos 60, 50, 60, esse medo de radioatividade, em que americano tinha construir a casa-mata nas casas dele, porque com medo de cair uma bomba atômica soviética no país, né? Exato. E E também esse aspecto racial, porque a gente, às vezes, o pessoal gostava muito de apontar o dedo do apartheid na África do Sul. Nos Estados Unidos a coisa também não era fácil, não, meu. As minorias ali, tanto negros, latinos, asiáticos e tudo mais, ali sofreu muito essa parte de segregação, teve muito conflito, assim, de pessoas. Pessoas ali, figuras como Martin Luther King, né, surgindo aí para tentar mudar aquela situação que existia nos Estados Unidos. E os X-Men eram um ótimo exemplo disso aí, né? Era a historinha para criança, mas é uma maneira, talvez, por isso também eu respeito muito o Stan the Man Lee, porque ele conseguia enfiar essas coisas aí, por mais como o Fábio disse, caricato, e até simplório ia colocando isso, mas ia mostrando o quão. O preconceito era feio também, né? Ele é mesclando isso aí nas histórias dos X-Men. Eu acho isso muito legal. E, por fim, o que também me dá muito respeito, o que me faz respeitar muito os X-Men, é que, por mais que os filmes do Superman, no final da década de 70, o primeiro e o segundo, mais, né? O Batman de 89, de 92, uns poucos filmes de heróis, de super-heróis e de quadrinhos, mas quem começou esse boom, esse mundo de filmes, essas adaptações cinematográficas aí, foi o primeiro filme dos X-Men. E que mostrou, falou, dá pra fazer um filme bem feito e aclamado pela crítica com esses personagens aí de história em quadrinhos. Então, são só pra elencar as minhas razões do meu respeito pelos X-Men. Muito bem. Então, rapaz, respeito tudo, senhor. Né? Respeito tudo. Mas já que você puxou o assunto, falou aí de até onde terminou, que foram nos cinemas, né? Tem uma coisa que, apesar, o mote deles foi esse. Segregação racial, ser os párias, tal, pureza genética e discriminação racial por muito tempo, né? E, cara, são 50 anos do mesmo argumento. Né? Varia um pouco aqui, varia um pouco lá, mas são 50 anos do mesmo argumento. E aí fica uma grande questão, que eu até fui fazer uma pesquisa, eu tenho um livro muito bacana que chama Os Super-Heróis e a Filosofia, Verdade, Justiça e o Caminho Socrático. Ok. Né? É, coordenação de um chará seu, William Arvin, e uma coletânea, de Matt Morris e Tom Morris. E, acredite, tem muita coisa do Mark Waid aqui. Ó, Mark Waid aqui. E aí, cara, tem um trecho que eu pesquei aqui, fui pesquisar pra pauta, óbvio, tem que estudar, cara. Não adianta fazer serviço meia boca. Que fala assim: os X-Men são bons. São isso, são não bons assim no sentido ótimo da palavra, né? No sentido do bondoso, né? Eles são bons de verdade, né? Porque parando para pensar, né? Filosofando com Sócrates e por aí vai, que motivo eles têm para ser bons bons com a humanidade, não seguir o caminho da guerra do Magneto, né? Vamos falar X-Men, isso, X-Men Xavier, né? Time Xavier. Que motivo eles têm para ser bondosos com a humanidade? A gente cansou, né, de ler que a humanidade os rejeita, os teme, isso e aquilo. E vai lá, toda semana sim, semana não, tá lá os X-Men impedindo uma ameaça intergaláctica, metendo o cacete seres vilões, seres subterrâneos e por aí vai. Que motivo eles têm para ser bons? Com quem eles? Que motivo eles têm para salvar as pessoas que os temem? Né? Humanidade só xinga, eles perseguem e os caras estão defendendo. Exatamente. Que motivo tem, cara? Para quê? Mas, né? Mas, duas teorias, bem curtinhas. Primeiro, né? A gente sabe que os seres humanos, de uma forma geral, eles não reagem de maneira positiva a quem se comporta como um santo. Você pode ver que os santos, geralmente, eles morreram, né? Foram, antes de ser canonizados, eles tiveram uma existência meio sofrida, né, cara? Pra depois o pessoal passar reconhecer, né? Exatamente. Os profetas eram apedrejados, esse tipo de coisa, assim, porque, imagina, tá louco, né? Bruxa, não sei o quê. Os X-Men, se você fizer um paralelo, né? As pessoas são naturalmente agem assim. Agiriam assim com os X-Men também. Então, o primeiro motivo por eles serem bondosos seria por interesse Interesse. Ah, vamos ser bons? Interesse. Sendo bons, eles não têm motivos para nos acharem ameaças, um perigo, né? Então, o compromisso deles com o bem é resultado de um cálculo estratégico quanto à política que será mais útil para garantir o fim desejado, que é a convivência. Então, se eu quero, eu vou ser bom, eu vou ser bom porque eu quero que as pessoas sejam boas comigo. E ponto final. Uhum. Então, por isso que eu vou ser bom. Se não, com superpoderes eu ia ser... tocar o terror, né, cara? É, você ia seguir o Magneto Way of Life. Exatamente. E o segundo, né, a segunda hipótese, né, seria justamente que os X-Men não tem escolha, a não ser seguir o bem, né, cara? Seria algo genético, algo que estaria no DNA dessas pessoas. Ah, não, fulano não adianta. Não adianta a educação que se dê para aquela pessoa, ela vai ser sempre, né, bandida, vai sempre partir pro caminho do mal. E já que eles, os X-Men, são bonzinhos, eles estão no DNA deles, né? Deve ser uma mutação de seres bondosos. Mas, cá entre nós, né? É muito mais factível a opção 1 deles serem bondosos por interesse do que por, né, uma alteração genética que um gene da bondade. Você até me lembrou, até fugindo do que você comentou, lembrei do, a gente tava comentando do Stan Lee, até lembrei da origem dos poderes deles. Eu lembro-me de uma entrevista que ele deu tava com o Kevin Smith, em que ele disse, assim, eu simplesmente tava cansado de ficar criando origem, os poderes, de onde vem, que é no animal, que sei lá, que picou alguma coisa. Não, era mais fácil, eles são mutantes, eles nasceram assim, pronto. Nasce assim. Não precisava ficar inventando origem, eles nascem assim, pronto. E aí é bom, porque aí todo dia nasce um mutante novo e você nasce do jeito que você quiser, né, cara? É. Porque isso me lembra, por que que eu tô comentando isso? Porque é um... Vou fazendo o link com o que você tava falando. Não sei, eu sempre me perguntei também, por que que as pessoas, tipo, jogam pedra nos X-Men... eles são mutantes. Por que que ninguém pensa que o Homem-Aranha é mutante? O cara tem superpoderes também, meu. Tudo bem, que o povo joga pedra no Homem-Aranha também, vai. Mas é por conta do Jonah Jameson, né? Mas o povo tem preconceito com ele porque acha que ele é bandido, não porque ele é mutante, né? Ah, Quarteto Fantástico, né? É verdade. O Reed Richards é tão respeitável, né? Tão respeitado na comunidade e tal, né? Pô, o cara fica esticando o corpo, coisa mais nojenta que ele é, se for ver. O Coisa, tudo bem, o coitado do Coisa sofre também um pouco de preconceito, né? Sofre, mas... O Hulk também... O Coisa não sofre de preconceito, ele sofre se tiver prisão de ventre, cara. É verdade, né? Aí ele vai sofrer. Mas é verdade, não sei, um cidadão comum do universo Marvel, ele, tipo, olha... olha o Wolverine e olha o Senhor Fantástico. Você deu um bom exemplo que é respeitado. Por que que ele tem preconceito com o Wolverine e não com o Senhor Fantástico? Não, com o Wolverine. Os dois são esquisitões, né? Então... Ah, o Wolverine, ninguém tem preconceito, cara. O último que teve preconceito, cara, virou picadinho na unha dele. É verdade, né? Wolverine. Então vou pôr o Ciclope. Põe o Ciclope lá. O Senhor Bonzinho, né? Ah, sim, ele sim. É, então ele que não faz mal pra ninguém. Ele é... Bem que agora parece que. Já acabou o Vingadores contra os X-Men aqui no Brasil? Já ou ainda não? Ah, guarda isso que nós vamos chegar nesse ponto. Guarda que eu vou te responder. Já que você tá querendo puxar o assunto do final da pauta, a gente já vai partir pro ponto seguinte, que é a linha do tempo. A gente tá falando de 50 anos. Isso, vamos lá. Vamos dividir a história dos X-Men em 5 partes, em 5 blocos de 10 anos, que dá pra dividir certinho. É impressionante como... É, as décadas, cada década teve um perfil diferente pros personagens, né? Por exemplo, a gente teve eras de ouro, prata e bronze, digamos assim, e eu acho que atualmente seria a era de lata dos quadrinhos, né? Dada algumas coisas que a gente anda lendo por aí. Mas a era de prata, foi a era que surgiu essa segunda leva de heróis. Isso, os primeiros posts do Zine Acesso, na época de papel ainda, a gente fez um apanhado da história dos quadrinhos, né? A história das histórias em quadrinhos. E aí eu pesquei informações desses posts, amigos, escritos há mais de 10 anos e que estão aí atuais, né? Pra falar um... E os nossos posts estão nos acessos também, né? Você começou também um estudo lá, aí eu complementei a Era de Bronze lá também, é verdade, rapaz. É, tem coisa nossa. Nós dois, os autores, é verdade. Olha lá, nós dois, tinha que ser nós dois, né? Então, olha lá. E aí nessa, né, esses textos nossos a gente pescou as informações de X-Men. Década de 60 e 70, que é essa época de prata, né, ela, curiosamente, o lançamento, né, que ocorreu em 63 foi a pior época dos X-Men, cara. Foi muito trash. Bom, né, vamos olhar a formação original. Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Garota Marvel, né, ou, sendo que o... E o Anjo. Ah, e o Anjo. Pô, fugiu. Tirando o Homem de Gelo, que era o boneco de neve, né? Era um bonecão de neve. O restante usava aquele bendito uniforme de pilha Rayovac, preto e amarelo. Tinha hora que era azul e amarelo, aquela coisa terrível. É, né? É verdade. E cara, essa década foi a mais infeliz. Não vendeu, foi um desastre de venda. Apesar de toda a ideia de roteiro, toda aquela crítica, aquele negócio, não colou. Não, foi um desastre de venda com essa formação. Não deu liga, e a partir da década de 70 é que a editora passou a produzir novas histórias, mas republicando antigas ainda, para tentar dar um, tirar um caldo daquilo que foi feito, né, um último suquinho desse bagaço. Só que o público, pff, né, peanuts, nem, né, tá nem ainda. Nem se importou, cara, nem se importou. Foi só com uma nova chance de 4 anos depois, por volta de 74, é que o grupo realmente encontrou o caminho de sucesso, que é a década seguinte, 70 e 80, que eu acho que é a década que o, ah, que o William mais curte, né, William? É a minha época preferida dos X-Men, essa aí, foi quando eu comecei, são as primeiras histórias que eu comecei a ler dos X-Men. Depois eu fui procurar matéria velha, realmente, da década de 60, historinhas lá. Essa época. Mas realmente, Claremont, essa fase pra mim é show do... X-Men, pra mim, na época que o Claremont não tava gaga, né? Não era porque ele tava... É porque ele escrevia, né, cara? Ele tava chique. Exato. Ele brigava muito com o John Byrne também, né? Tinha... Sim. Exato. Ele brigava, verdade. E era uma... eram histórias incríveis, cara. Incríveis. É uma das melhores fases, uma das melhores coisas que, de quadrinhos, assim, seriado, né? Tirando minisséries, mas mensais que já foram criadas. Essa época do Claremont com John Byrne. E ele recriou, cara, os X-Men com aquela formação que hoje tá todo mundo aí, de um jeito ou de outro, né? O time, o time criado é uma verdadeira ONU, né? Tinha, era Wolverine do Canadá, Tempestade, né, do Cairo, Pássaro Trovejante, representante dos indígenas, né? É quase um sistema de cotas, né? E os Solares no Japão. É, tinha empacado, né? É, sistema de cota. O Banshee, né? O irlandês. O Colossus da Rússia. E o Noturno, isso, né? Da Alemanha. E, lógico, Pássaro Trovejante, Solares e Banshee tiveram um papel um pouco menor, curto, né? Até dentro da formação, dessa formação. E... A formação antiga também tava meio que junto ali pra, opa, vamos botar esses caras novos junto com os velhos e tentar, né, dar um gás ali pra eles, né? Reformular o uniforme, mudar o comportamento deles com o grupo e tal. E, cara, essa fórmula, essa deu liga, né? Essa formação é uma das melhores, bem ou mal, ainda estão todos aí até hoje. E os, digamos assim, os menos legais, vamos por Anjo, Homem de Gelo, né? Acabaram indo para equipes menores, como os Defensores, né? Para não ficar largado de vez, vamos colocar eles ali na segunda divisão, né? Essa fase aí tem um... Mais já no final dela, tipo, final dos anos 80, assim, já começando a querer ir pros 90, teve... Eu gostava das mesmas histórias dos X-Men originais também, os 5 originais, que eles fundaram o X-Factor. Foi a primeira vez que teve o X-Factor, eram os X-Men originais. Sim. Mas teve aquela época do massacre de mutantes, quando o Anjo perdeu as asas. Mas aí já é a década seguinte. Porque a galerinha... Essa época já seguinte, é novo. Entre 90 e 80. Aliás, 80 e 90. A gente tá aqui nos 70, 80, né? Em 74, quando criou esse time. Começaram as sagas cósmicas com X-Men, com piratas... Eu podia jogar com Massacre de Mutantes. Isso. Mas eu achava que o Massacre de Mutantes ainda é 80, rapaz. Eu tô meio... O Massacre já é 90, década de 90. Deslocado no tempo. Acontece sempre. Deslocamentos temporais acontecem sempre nas histórias dos X-Men, cara. Fica tranquilo. Agora, é verdade. Tem um X-Men... É comum neles, mano. Eu acho que o bicho. Exatamente. Tem um X-Men que ele saiu dos X-Men, mas ele não sofreu downgrade. Ele teve, eu acho que um upgrade, que foi o Fera, cara. O Fera, ele saiu dos X-Men para ser um Vingador. E eu acho o Fera azul peludão nos Vingadores é muito melhor que o Fera em qualquer fase dos X-Men, cara. Mesmo nas atuais, mais monstros, sei lá o quê. O Fera dos Vingadores, ele era mais engraçado, mais inteligente. Cara, era muito melhor do que era hoje aqui. Ainda mais com George Pérez desenhando ainda naquela época. Puta, cara, era nota 10. Mas você já puxou um pouco do X-Factor e outras equipes que foram criadas na década de 90. Mas entre 80 e 90, né, mais... Os anos 80 foram... Ah, nossa, é muito bom. Foram anos que o Claremont consolidou, né, escreveu muito tempo os X-Men. Teve outras equipes de desenhistas, né, do Byrne, mas ficou bastante tempo. Os X-Men nessa época aí criaram corpo como equipe, até que entraram os anos 90. Aí, sim. Temíveis anos 90. Aí a coisa desgraçou, cara. Parece que, né, depois da tempestade vem a bonança, então a gente pode inverter que depois da bonança volta a tempestade, né, cara? É. O Jim Lee veio com essa nova pegada aí, com X-Men 1. Né? Revolucionou desenho, revolucionou traços, jeitos, uniformes. Principalmente revolucionou a testosterona do pessoal, né? O povo ficou mais... Né? As mulheres ficaram com 2 metros de perna, né? E o restante de 30 centímetros de corpo. Os homens, o quadril e o busto era o tamanho da cabeça dela. Gigantesco, proporções, né? Absurdas. Proporções de Anna Hickman, diria. E os homens, assim, até o professor Xavier tinha abdômen definido. É isso, porque o cara tá na cadeira de roda. Exatamente. Ele tinha músculo até na cabeça dele. Até na careca. Então, enfim, não há de que negar que era uma fase muito legal, os desenhos eram muito legais. Eu falo que o principal ícone de modificação dessa época foi a Psylocke, a Betsy Braddock. Né? Ah, é. Até a última edição dela, que ela ainda era a irmãzinha do Capitão Britânia, né? É, toda... delicada, assim, inglesa, né? Tudo aquele... Ela usava aquele... Sabe aquele macacão do Pateta que ele usa pra dormir? Tem um furo só na bunda? Ela usava um macacão cor-de-rosa daquele, né, cara? Com um penteadão bem... É verdade. Bem anos 70. É, bem... É. E aí ela voltou, cara, ninja... Asiática. Agressiva, com um maiô atochado, cara. Que, pelo amor de Deus... Não, Jim Lee ali falou assim, ó... Rasgou o passado e falou assim, a partir daqui é isso que tem pra hoje. E, enfim, eu acho ficou, que... Ficou, né? Hoje a pessoa que a imagem tem é essa. Ficou, você nem lembra, né? Acho que nem ela lembra que era assim, né? Que ela já foi um dia uma milady inglesa, né? Acho que nem ela lembra. Porque ela foi pudica, né? Coisa assim. É, exato. Mas, enfim... E se a gente curtiu muito os desenhos, o nível das histórias aí começou a dar uma, né, uma variada muito forte. As equipes criativas começaram a se revezar. Então você tinha arcos muito bons, arcos meia boca. Começou a aparecer um monte de mutante, né? Você vai mudando os roteiristas, eles vão criando, vão deixando a sua marca, né? E aí começou a inchar o universo mutante. tanto no ramo de vilões quanto no ramo de heróis. E não teve jeito, começou a ter séries derivadas, né? Ah, começou a aparecer um monte. As duas primeiras, os Novos Mutantes e a X-Force, que a gente chamava de X-Force, óbvio. Né? É, os Novos Mutantes, que tinha o primeiro mutante brasileiro, era eles, né? Roberto da Costa. E Mancha ele, Solar. Mancha Solar. Tinha o Míssil, Mancha Solar, a Magma, a Magia, né, que é a Eliana Rasputin, irmã do Colosso, a Rainy Sinclair, que era a Lobinha, e a Índia, né, a Danielle Monster, que é um baita personagem. Isso, mal aproveitado, é, né? E esses Novos Mutantes, cara, teve uma época que eu acho que era uma das melhores coisas nessa década de 80, de mutantes. Eu até nem ligava muito pra história dos X-Men, que tinha um pano meio água com açúcar, enquanto as histórias dos Novos Mutantes, com aquele traço maluco do Bill Sienkiewicz, tinha umas histórias com xamanismo, com fundo místico, você não sabia que era real, que não era. Beirava histórias de terror. Era muito bom. Isso, eu peguei pra ler uns tempos atrás isso aí ainda, e continua passando na regra dos 15 anos fácil. É algo que a gente pode ler que continua bom. É verdade, né? Aqui a Bill Sienkiewicz é show, né? E aí depois os Novos Mutantes, vamos citar. Lembro sempre da Elektra, aquela... Ah, a Elektra Assassina, tá aqui na minha frente. Novos Mutantes, acho que foi um dos grupos que mais durou, mais de 200 edições, e um pouco depois, né, já com os desenhistas novos, veio a X-Force com a entrada do Cable. Ah, aí já tem a parte dos 90, de uniforme com bolsa pra todo lado, ombreiras, e os caras com o trabucão, né? Ombreira pra todo lado, bolso, né? Rob Liefeld. O famoso, né? É verdade. O homem das proporções. Essa aí. Ou da falta delas. Isso, do Capitão América. Do Capitão América, né? Aquele desenho horrível dele, do Capitão América. Dos heróis renascem. Então, essa foi uma época que eu falei, né, de muitos altos e baixos aí, anos 80 para 90. E aí, começo dos anos 90, né? Depois, na segunda metade dos anos 90, já começou uma preparação, um outro tom, o pessoal já começou a enfatizar um outro lado de X-Men, preparando para as novas mídias que estavam vindo. Anos 90 já começou a surgir internet, já começou... rodar desenhos, animações, as técnicas de animação começaram a melhorar, e aí começaram as séries animadas de X-Men, que, diga-se de passagem, eram tão boas que houve séries de quadrinhos contando as histórias animadas da TV, que também ficaram legais. Adaptou, né? Isso é verdade. Tem muitos hoje em dia. Fãs de X-Men que aprenderam, tivessem o primeiro contato com essa animação aí, com essas animações, é verdade. Exatamente. Até terminar ali na 99, 2000, né, que veio justamente o filme dos X-Men, que a gente até começou aí a comentar. Aí sim, que aí com certeza foi uma das adaptações mais felizes que a gente já teve pro quadrinho. Hoje tem adaptação muito mais legal. Vingadores tá aí pra isso, Homem-Aranha, não sei o que. Cara, estamos falando de 2000, 13 anos atrás, né? E não tinha filme de super-herói assim consolidado. Aquilo lá tava abrindo um novo caminho, né? Uma nova era de tava começando. O Bryan Singer foi, e lógico, toda a equipe, a própria Marvel e tudo, foram corajosos ali, a Fox, né? Pra começar com isso aí, porque arriscaram, né? Podia dar em nada ou virar sucesso. Infelizmente virou sucesso e abriu a porteira pros futuros filmes de heróis, baseados em quadrinhos, né? Exato. Também no começo dos anos 2000, né? Começo do milênio aí, entrou aquela série Ultimate, aquele novo universo, né? Que foi uma grande sacada, né? Foi criar um universo Ultimate, um universo paralelo, né? Independente da cronologia normal, mas que recontava as origens dos principais personagens da época, que eram X-Men, Homem-Aranha e Vingadores, com uma roupagem atual. O que aconteceria se eles tivessem sido criados hoje, né? Com a tecnologia atual, com a sociedade atual, como que eles seriam? Para criar essa identidade. E, cara, tiveram ótimas histórias. No Brasil saiu com Marvel Millennium, né? Isso. O universo Ultimate começou muito bem, né? Começou muito bem. Tanto com os X-Men quanto com o Homem-Aranha. Foi um bom começo. Depois os Supremos, né? Nossa, nem se fala, né? Série muito boa. Qualidade de roteiro, qualidade... Tanto que essa galera que hoje escreve tudo, né? Mark Millar, Brian Bendis, todos esses caras que mandam na Marvel hoje em dia, né? Esses caras começaram a ganhar fama nessa linha Ultimate. Né? O Bendis em Homem-Aranha e o Millar em Supremos. E aí, meu amigo, entrou anos 2000 e aí desembestou, né? A partir dos anos 2000, começou o novo milênio, né? De 2000 a 2010, e embalando nos dias atuais, explodiu, né? Viram que o público curtiu ir no cinema ver os heróis em quadrinhos, né? Agora animados, em live action. E também começaram a aparecer outras bombas, né? Vamos lá, né? X-Men, por exemplo, teve mais dois outros filmes, né? O X-Men 2 e X-Men 3. Eu acho X-Men 1 muito bom. X-Men 2 tem uma história mais legal e uma adaptação bem mais legal com o Noturno, com o lance de Casa Branca. Eu achei que foi uma história mais organizada, com mais dinheiro, né? Porque X-Men 1 teve uma grana baixíssima, orçamento baixíssimo pelo que fez. Agora X-Men 2 teve uma grana boa, teve resultado. Só que em X-Men 3, o Bryan Singer falou, tchau e benção. Foi fazer o Superman. Vou fazer o Superman. Putz, aí... Largou os mutantes na mão. E praga de quem curte Marvel pega, porque o cara falou, tô indo pra DC filmar Superman e o filme foi um lixo. O filme foi uma droga. Deu no que deu. Deu no que deu. E, enfim, tem gente que adora X-Men 3, tem gente que odeia X-Men 3, né? The Last Stand. A única coisa boa foi o Ciclope, aquele Ciclope bundinha ser vaporizado, né? O Ciclope dos filmes nunca foi um... Não, o Ciclope dos filmes nunca foi... Cara, nunca foi bom. Foi escada pro Wolverine, sempre. Ele já não é... Já nunca foi muito querido. Eu, na verdade, sou contra. Até gosto do personagem. Mas nos quadrinhos também ele era meio que o tirado, né? Meio... Né? Muito Caxias e tal. Agora, no cinema, ele... Escracharam, ele era um Zé Ninguém mesmo, né? Sempre foi, né? Escadinha, eu não digo nem que é uma escada, é um banquinho pro Wolverine, né, cara? Só pra ele sentar ali e tomar uma cerveja. E morreu, e fizeram. O cara, o Brett Ratner fez a direção. Fez uma defensão ofensiva, né? A direção dele foi: agora eu vou acabar com a franquia, vai ser o 3 e último. Pronto, acabou. Aí. Fez bem mesmo, acabou com tudo, mas beleza, direitos estavam com a Fox, vamos tentar fazer mais filme, porque tem uma regrinha, né? Depois que os filmes de heróis Marvel começaram a render no cinema, a Marvel começou a faturar, também cresceu o número de vendas, enfim, licenciamento, ela começou a retomar e começar suas próprias produções de filmes, como Homem de Ferro, por exemplo. E existe uma regra no mercado do cinema, que é o seguinte: a Marvel vendeu os direitos para a Fox. Se a Fox ficar 7 anos sem produzir nenhum filme daquele personagem, a Marvel pode recuperar os direitos. Pega de volta, né? Pega de volta. Aconteceu com o Demolidor, né? O Demolidor voltou para a Marvel. A Fox perdeu os direitos do Demolidor. Exato. Só que a Fox falou assim, não, Nós vamos fazer uma série de Origins X-Men. Anunciou X-Men Origins Magneto, X-Men Origins Wolverine, fez Sol do Wolverine, e aí, putz, deu, né? Aí saiu aquilo também, né? Saiu aquilo, né, cara? Um filme que foi só pra não perder direitos, porque não serve pra nada. Tanto que no filme novo do Wolverine que saiu esse ano, o filme é solenemente ignorado, graças a Deus. Se você não assistiu no... Ninguém fala nada daquele fato. Ninguém fala nada. E se você não assistiu no cinema agora em julho, um pequeno spoiler, né? O filme faz um link gigantesco com X-Men 3 e aquilo que a gente achava que estava morto e enterrado no final da trilogia ressurge para fazer o link com a franquia que foi... que ressurgiu também com First Class, né? Há pouco tempo, X-Men First Class, que foi bacana, uma nova roupagem contando as primeiras histórias dos X-Men, muito bacana, muito legal. E que a sequência não é o Second Class, mas é uma sequência de First Class que vai juntar esse reboot da franquia com First Class, mais a franquia anterior, para a saga que a gente tá louco para ver, que é o Dias do Futuro Esquecido, né? Que é, pô, clássico, um marco clássico. Clássico dos X-Men, daquela época que você comentou, né? Que é a que eu mais gosto lá, daquela época da Claremont e John Byrne, né? Exatamente. Enfim, essa década atual aí essa década de 2000 a 2010 teve muita liberdade criativa. Teve muita receita, muito mutante. Aí, se a gente achava que tinha muito time mutante, aí criou X-Force, X-Factor, X tudo, né? Geração X, aquela droga. Virou um X tudo mesmo. Cara, virou X. Trocadilhos à parte, virou um X tudo. Cara, terrível. Muita coisa que é ignorada até hoje, né? Surgiu e foi. Do jeito que veio, foi embora. E o resultado disso. Mutantes, nada a ver. Tinha um mutante em cada esquina, né? Aí. Tiveram a brilhante, né, ideia de criar o Dia M, onde a Feiticeira Escarlate falou: chega dessa porra, e sobrou só aquela saga. Eu gostei, viu? Gostei do Dinastia M. Reduziu o número de mutantes, voltou o lance de extinção e por aí vai, aquele medo e conflito, até onde a gente chegou nos dias de hoje, né? E a Marvel aprendeu uma coisa de alguns anos pra cá: todo ano ela faz um arco monstruoso juntando uma série de heróis, fechado. Ele pode durar 6 meses, mexe paralelamente com todas as revistas, mas segue uma espinha dorsal. Foi assim com Guerra Civil, com a Invasão Secreta, com a Guerra Mundial Hulk. Né? Guerra Mundial Hulk não, é Hulk contra o Mundo, que foi traduzido, né? Que era World War Hulk. É, aqui é World War Hulk. Agora com X-Men versus Vingadores. Né, que tá sendo, saiu o ano passado nos Estados Unidos e que está terminando de publicar aqui no Brasil enquanto a gente está gravando este Zinecast. Né. Tô lendo. E tá gostando? Não, eu tô gostando, cara. Eles começaram com uma premissa boa, chutando balde mesmo de muita coisa, só que eles começaram a misturar outros arcos disso que estavam ocorrendo no meio. Então, para quem tá lendo... A minha dica para ler é o seguinte: se você ler mês a mês, você vai se perder. Junta um bloco de edições e lê na sequência. Porque fica meio confuso. Você perde um pouco. Tudo meio jogadão, meio perdidão, assim. A cronologia não tá tão legal. Você vê que tá meio. Entre Vingadores e X-Men tá igual na série. Mas entre Vingadores e Vingadores e X-Men tá meio fora de. Meio fora de time, assim. Não casa muito. Entendi. Uma coisa que eu acho interessante nessa. Independente de qual seja o desfecho, o resultado, ou até os fins comerciais que essa saga aí ela tenha, é que deu pra. Ao que parece, não sei se você até que tá acompanhando melhor isso aí, Fábio, mas integrou um pouco mais os X-Men ao restante do universo Marvel, né? Porque parecia que eles viviam num mundo meio que à parte, né? Por mais que, às vezes, sei lá, o Homem-Aranha aparecesse lá na Mansão Xavier, ou o Hulk encontrasse o Fanático, sei lá, alguma coisa acontecesse, mas parecia que os X-Men tinham muitos arcos fechados neles, né? Aquele problema da temática mutante, tal, tal, tal. Agora mesclou, né? Tipo, eles, né? Estão no mesmo lugar mesmo, né? Achei que ficou legal essa, esse mix aí. Unir esses dois mundos aí que estão no, no mesmo universo, né? No, na verdade. É, eles realmente deram uma desgarrada, né? Por muitos anos do, do universo Marvel como um todo. Eles nasceram meio à parte, tiveram pouca interação mesmo. E mais recentemente, é aquilo que eu falei, aquela receita da Marvel, né? Falei, opa, se a gente botar eles todos pra brigar entre si e depois criar uma ameaça comum, ah, vai dar certo. Isso no, nos anos 80 rolou, né? Com... teve a Guerra Secreta. Guerra Secreta, exatamente. Que juntou toda a galera, mas era toda a galera contra uma galera de vilões. Agora não. É, esses arcos que estão acontecendo é... pô, Guerra Civil, herói contra herói. Invasão Secreta, herói, herói contra herói disfarçado. O Hulk contra o mundo, pô, né? Tá no nome. E agora X-Men vs Vingador. Então, assim, é aquele clichêzão mais básico de quando heróis se encontram. Primeiro rola uma porrada pra depois, né, ficarem de bem e combater o mal comum. Ah, faltou uma, um arco que eu pulei, pô. O arco do ano passado que saiu aqui, que era o A Essência do Medo. A Essência do Medo também. A Essência do Medo, né? Juntou a galera e já junto começou... com a Essência do Medo, aí integrou bastante X-Men com o universo Marvel, né, Vingadores, principalmente. E aí, e depois disso, não desgrudou mais. Até que chegou aí no, nesse, no arco da, da esperança, que é o X-Men versus Vingadores, e os Vingadores agindo como polícia mesmo, né, cara? Olha, é assim, então, tá beleza, vou bater na sua porta aí. É bem, bem esse o tom da, da série. Não acabou, ou tá acabando, tô com as revistas na mão, ainda não li. Vou ler, mas uma coisa positiva, resgatou coisa bacana é que resgatou alguns bons desenhistas que faziam tempo que não apareciam, com um traço bem legal, então valeu a pena. Bem, pessoal, e aí para ir fechando a nossa pauta do dia, a gente deixou o filé mignon, digamos assim, pro, pro André, o nosso artista de plantão, falar que eram... X-Men, como a gente falou aqui durante a, essa linha do tempo, teve muitos artistas que fizeram história, né? E aí, André, vamos lá. Fala aí, faz a sua lista de quem que marcou presença e quem que foi realmente bacanudo na, no traço dos X-Men. Bom, falar de arte dos X-Men já é um diferencial, porque como grupo, os X-Men precisam, sempre precisaram de um artista foda gerenciando a arte disso tudo, né? Então eu peguei uma ajudazinha pra poder me lembrar de um site bacana, que é o Marvel 616, mas eu vou acrescentar e tirar algumas coisas de acordo com o que eu acho mais legal. Também não vou clonar tudo, não. Então vamos de... do primeiro, né, que é o mais essencial, não tem como não deixar de falar do cara, Jack Kirby, o criador visual da maioria dos personagens Marvel, e enquanto desenhou os X-Men, fantástico, simplesmente fantástico, tanto na criação dos conceitos visuais que até hoje são usados, tome de exemplo aí o traje do Magneto, por mais que volte, nunca sai do conceito original, por mais que vá, mude, faça alguma coisa, sempre está na de acordo com a arte concebida. Outro que foi muito foda, não pela ordem, mas pela grandiosidade do trabalho, foi o Neil Adam. Neil Adam sempre prezou pela perfeita anatomia dos personagens, perspectivas ousadas. E Neil Adam é uma figura... é, eu conheço ele muito pelo Batman, né? Ele exatamente. Foi um... ele foi um cara que... ele, na verdade, ele ousou tanto na arte que ele influenciou uma geração de contemporâneos e de seguidores futuros, né? Tome-se de exemplo aí, por exemplo, pode até não ser uma referência tão expressa por parte do artista, mas você pega o desenho do Alan Davis, pega o Ivan Reis, você pega o outro cara que desenhou os X-Men, que eu esqueci o nome agora. Carlos Pacheco? Carlos Pacheco, E tem mais um, que é um... Puta, eu não vou lembrar o nome agora. Puta merda, fugiu o nome. Bom, tome esses três de exemplo, você percebe uma influência do estilo do Neil Adams nessa perfeita anatomia e distribuição dos personagens. Simplesmente foi icônico, né? Eu, outro também que, pela arte totalmente diferenciada e pelo tempo que trabalhou com os X-Men, é o Romita Jr. O cara é fantástico, né? E trabalhou, eu acho até inclusive que foi um dos que mais desenhou, um dos que desenhou por mais tempo os X-Men, foi o Romita Jr. E ele consegue desenhar com dois traços diferentes. Exatamente. O cara é muito eficiente, a produção dele é muito acelerada. É verdade. Vamos pegar. Mas eu não sabia que ele era dos caras que mais desenhou, os X-Men, assim, não. Ele tem um puta de um tempo. Você pode pegar a saga dos anos 80, depois ele voltou nos anos 90. Fez mais umas passagens pelos anos 2000. Ele é muito. Ele já é um dos caras que mais aranha já, né? Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, ele teve. Ele com o pai dele, né? O John Romita Jr., ele embalou. Depois da época do John Byrne, ele fez uma época depois do John Byrne e fez até. Ele encostou quase no Jim Lee. Ele tinha um traço mais arredondado até a época do Massacre de Mutantes. Dos Morlocks e tal, nos esgotos. Ele tinha um traço bem arredondado. Aí dali derivou um pouco os artistas, né? Depois ele voltou, cara. Na série seguinte ele voltou fazendo alguns arcos de história, já com outro traço, aquele traço mais quadrado que a gente tá acostumado a ver ultimamente. Esse traço dele, Fábio, começou na época do Demolidor, lembra? Exatamente. Quando o Demolidor enfrentava o Mephisto, tava numa puta de uma empreitada contra as forças demoníacas. E naquela época, inclusive eu lembro de um conto de Natal, o Demolidor tá bem na merda mesmo. E, cara, naquela época o traço do Romita já tava evoluindo porque a gente vê hoje. Aquele que é o mistério, que ele dá uma enganada, lá não era esse arco aí do Demolidor ou não? Tô enganado. Não, esse é o do mistério arco é do Diokesada. Ah, é o Mephisto mesmo. Foi o Diokesada, né, verdade. E você pega, por exemplo, aquela saga mais recente, a World War Hulk, pega o traço do Romita, só tá perdendo pro Kick-Ass. E vamos pegar outro aqui. Um que redefiniu conceitos de trajes e fez diferença também foi o Dave Cockrum, que trabalhou antes do John Byrne, né? Ele que introduziu a nova leva de X-Men, né? Exato, e ele fez aquele traje horrível do Wolverine, que mais parece o traje do Dente de Sabre, né, cara? Um troço estranho. Antes de fazer o uniforme marrom, que é bem legal, ele fez um outro que, pelo amor de Deus. O uniforme marrom do Wolverine é o meu preferido, viu, cara? Mais do que aquele amarelão, mais do Nossa, que aquele com meio... certeza. O marrom é o show. O André tem um action figure do Wolverine que eu sei do uniforme marrom. Opa! Ficou legal, hein, aquele action figure. Ficou muito legal. É do Marvel Legends, da linha Marvel Legends? Isso. Não, Marvel Select. Ah, tá. Uhum. Aliás, pra fazer um pouco de inveja, eu completei a minha coleção de Vingadores com Marvel Select. E quase que o João Paulo acaba com ele. Vamos lá. Por isso que meus mestres do universo estão bem alto, né? Bom, vamos voltar pra vaca fria. Bom, além desses que eu já comentei, a gente pode citar o Mark Silvestre, que fez muito nos anos 90 pros X-Men. Ele atuou na época em que, um pouco, se eu não me engano, um pouco depois do Massacre de Mutantes, quando o Noturno estava bem ferrado, que o Pride estava intangível em tempo integral, e no período também se prolongou até depois quando eles estavam no deserto, logo após aquele confronto com os Cavaleiros do Apocalipse. E junto também nessa mesma época, o Rick Leonardi, um grande desenhista e que foi o responsável pela Homem-Aranha 2099, na parte gráfica da criação do conceito do Homem-Aranha 2099. A gente não pode deixar de lado Paul Smith. Paul Smith trabalhou na época em que o Ciclope tinha, só para referenciar, na época da que surgiu a Madeline Pryor, clone da Jean Grey, pouco depois da saga da Fênix Negra. Puta, nessa época quem não tinha um clone, né, cara? Então, hein? Nossa, Todo mundo tinha um clone. Era eu, fácil. Eu, como fã do Homem-Aranha, não me fala em clones. Terrível. Vai lá. Bom, além dessa... O Smith, vamos levar agora os Bambambans, que fizeram arraso com os X-Men. Vamos falar pelo senhor Frank Quitely, que foi o desenhista durante a fase louca do Grant Morrison, foi um dos principais desenhistas, né? O estilo dele agrada uns e irrita alguns outros. Eu gosto pra caramba, principalmente da narrativa que o cara usa. A narrativa gráfica dele é excepcional. Vide, por exemplo, o Batman e Robin, logo após a morte do Bruce Wayne. Ele começou começou os primeiros arcos do Dick Grayson vestindo o manto do morcego. Aí a gente pode falar também do... Mas... Oi, Willi? Não, perdão, eu ia falar do Grandes Astros Superman, né? Opa, não podemos esquecer a mesma dupla, a mesma parceria. Nossa, a mesma dupla. Ah, vocês estão de sacanagem falando da DC no meio do podcast de X-Men, né? Não, estamos falando da arte. Estamos falando da arte do cara. Bom, vamos voltar lá. Mais recente aí, o John Cassaday, que assumiu os desenhos no arco fenomenal do Joss Whedon, né? Foram os surpreendentes X-Men. O que vai falar do traço do cara? É maravilhoso a capacidade de compor a narrativa gráfica, surpreendente. Vamos falar dos dois que são os fodões. Mr. Jim Lee, que quando entrou arrasou, né? Na verdade, o traço dele inspirou milhões de artistas nos anos 90. Fez sucesso, o cara começou no Justiceiro, se eu não me engano. E em pouco tempo ele já migrou para os X-Men. Bom, Jim Lee não tem muito o que falar. O cara tem o toque de Midas em tudo que ele faz, né, questão de quadrinhos. Todos os projetos do cara são sucesso de venda. Por exemplo, a famosa X-Men número 1, que foi aquele recomeço que teve da franquia dos X-Men, com a equipe amarela, dourada, se não a mais, uma das mais vendidas da história dos quadrinhos, né? E o cara que... Eu não sei não, mas não tá com recorde, né? Eu não digo que o traço dele influenciou, porque o traço dele bem diz... Eu acredito que ainda esteja o recorde de Lee. Eu acredito muito nisso. E falar do cara que pra mim é uma sumidade quando se diz em X-Men, que é o John Byrne. Aí sim, também. Ele, quando entrou nos X-Men, esse eu curto pra caramba. Nossa, não tem igual. O John Byrne tem um traço tão específico quanto o John Romita Jr., porque ninguém copia o traço do cara. É específico demais. E, inclusive, quando ele começou, foi considerado muito cartunesco pra série, né, por alguns críticos da época. Mas depois o cara mostrou pra que veio e, na minha opinião, humilde opinião de tantos outros, é o top de todos os desenhistas que já passaram pelos X-Men. E na sua passagem, que era em parceria com o Chris Claremont, são as fases mais fodas que os X-Men já tiveram, que são a saga da Fênix Negra, Dias... Não vou errar de novo, hein? O nome do Dias de um Futuro Esquecido. Ah, é... E você sabe que esse é um mal meu, né? Eu comecei a ler X-Men dessa fase, eu comecei a ler, conheci os X-Men dessa fase, e isso aí virou meu patamar, entendeu? Meu padrão. Qualquer coisa eu comparava com essa fase, então por isso que eu acho muita outra coisa aquém dessa fase aí, né? Porque eu sempre comparo com essa, que quando, nossa, que legal, né? Os X-Men são legais, essa época e tudo mais, né? Então eu sempre comparo com essa fase, esse é meu problema. E são esses aí que eu tinha pra expor minha participação aí no cast. Diretamente do front de batalha, né? Conexão. Opa, que batalha! Conexão com o Bombril, né? Na antena do Modem. O André teve com hora certeza. Que. Ele tá, acho que no Império Shi'ar. Ele não tá, não? Será que ele não tá lá no Império Shi'ar? Parecia que ele parecia um Transformer na hora que ele tava falando, mas tudo bem. Bom, o que mais dizer? Vocês são os mestres. E quando se trata de X-Men, eu sou apenas um pequeno aprendiz, tô começando ainda nesse universo mutante, começando, né? Quer dizer, comparado a vocês, eu sei muito, não sei tanto quanto vocês, né? É, moléstia. Tive uma aula de X-Men, eu tive uma aula do universo, deu até vontade de ler gibi dos X-Men agora, vou ter que vasculhar lá nos meus arquivos ali, fiquei com vontade agora de ler. Relembrar os bons tempos. Eu vou ler a fase do John Byrne, tá? Do John Byrne e do Chris Claremont. Mas é isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Não deixe de postar seus comentários ali no, logo abaixo. Se erramos alguma coisa, critiquem a gente, coloquem lá que a gente errou. Mas critica de leve. Não sejam maldosos, não. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Bom, galera, apesar da participação minha ter sido bem curtinha no cast, espero que vocês tenham gostado. E qualquer furada que eu dei com algum desenhista que foi significativo, não falei, me perdoem e põe nos comentários. A gente vai ter certeza que vocês estão lendo, ouvindo e curtindo. Um grande abraço e até a próxima. Fica tranquilo que o Rob Liefeld vai te perdoar, cara. Como é que você não falou dele? O Cable cheio de ombreira e bolso e trabuco. Não, chega, não vamos voltar nele, não. Então tá bom, pessoal. É isso aí.